A gente gravou com antecedência, tudo para ficar pronto na quinta-feira. Só que hoje é quarta-feira à noite e a gente achou que o programa tava tão merda que a gente vai gravar outro. Agora eu vou contar aqui a história real. Isso aqui foi um e-mail enviado pelo Salimena para mim. Vou ler aqui, verbatim. Diogo, você foi muito mais engraçado do que eu e o Saldanha juntos. Como sempre. Mas dessa vez foi muito mais. Não aceitamos. Logo teremos que gravar um outro mimimi. Cara, não, quer saber? Esse programa vai atrasar um pouco mais, porque eu vou pegar suas piadas no programa que não foi ao ar e vou botar no ar. É, um filhote do Dota, né, que ficou famoso há um tempo atrás aí. Meu apelido já, algumas garotas já me chamaram de Dota algumas épocas. Cara, não entendi, cara. Eu acho que eu entendi, mas eu preferia não ter entendido também. É tipo de dotado? Olha, matou, caralho. É porque eu entendi alguns garotos. Metade das minhas namoradas me chamava de Dota, né? E a outra, como é que vocês acham que elas me chamavam? Ela me chamava de o MMORPG, né? Porque assim como o RPG online, cara, era massivo. É mesmo, cara. Massivo não é grande em português, não, né, cara? Saldanha, jacaré no circo anda. Passarinho! Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimena, estou aqui com Rafael Saldanha e Diogo Brito e esse é o Mimimi do Mimimi. Então, a picaretagem que a gente resolveu fazer aqui pra não perder a semana, ficar sem programa, é o seguinte. A gente fez um top 3 de seriados. Cada um de nós separou as 3 melhores séries de todos os tempos, na opinião, e uma que seria um lixo, que ninguém deveria assistir, né? Vamos fazer o contrário? Uma série que não deve assistir e 3 séries que ninguém deve assistir, que eu acho que é muito melhor. Não, eu preferia isso, cara. Foda que agora a gente já fez esse esquema aí. É, e é muito mais fácil definir qual é a melhor do que definir qual é a pior. Não, é sério, vocês não acham que é mais difícil definir o que é pior? Não sei se é porque. Porque também é difícil, porque eu, pelo menos, procurei só séries que eu, se não assisti tudo, assisti pelo menos a maior parte dos episódios. Pô, se você vai falar que uma série é a melhor de todos os tempos, você não viu o episódio dela, pelo amor de Deus, né? Não, por exemplo, tem séries que ainda estão acontecendo, que a gente não viu ainda o final. Pode cagar tudo. Por isso que eu não falo nada sobre essas aí, cara. Mas enfim, das séries ruins, tem muita série que você às vezes não deu chance. Às vezes ela fica melhor lá pelo quinto episódio e você largou no terceiro. Sim. Aliás, é muito comum, né, cara? Assistir. Por isso que o cara fala, ah, não, vi 2 episódios, não gostei, não parei de ver. Isso não faz sentido, né? É, mas aí quando o cara pensa assim, não vê, fala mal pra caralho. Aí dá um ano depois e a série é cancelada na segunda temporada, que foi o que aconteceu comigo com essa série, aí você vê, porra, tem coisa que você sabe que é merda desde o primeiro episódio, cara. Sim, mas aí, pô, você tem que ter um senso crítico também. Tem coisas que eu assisto como Guilty Pleasure, né? Que você sabe que a série é uma bosta, mas aquilo ali te prendeu por algum motivo. Papito! Ah, Guilty Pleasure! Porra, prazer culpado? Não, você faz o meia-culpa. O latim não tem, né? O suco não fala latim. Isso é o papito, sim. Então vamos embora dessa merda, vamos começar. Peraí, antes de começar a gente tem que explicar pro ouvinte mais uma coisa. A gente vai ter vários top 3 no Mimimi do Mimimi. Esse primeiro é sobre série, mas é só série dramática. Não vai entrar nada, comédia ou reality show ou whatever. Whatever. Mas e quando o conceito fica meio mesclado, fica meio dúbio? Aí, já dá uma discussão. Então aí na hora a gente fala e a gente vê qual é, né? Então posso começar que eu já sei que vai rolar uma discussão com o meu terceiro já. Então tá bom, manda ver. Terceiro lugar. Ai, tô bêbada. Eu queria cantar a minha primeira série, pode ser? Nada é simples, cara, tudo bem. Quem sabe vem comigo, vamos lá, ouvinte. Cara, eu vou pedir pro Salimena subir a música pra eu cantar junto, mas é claro que ele não vai subir a música pra cantar junto e pagar de babaca sim, aqui, né? Não, vou subir sim. Então, ó, você tá ouvindo aí, ó, começou já, vamos lá, ouvinte. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. Saldanha, vamos lá, só você. Isso é Glee? Que beleza. O cara tava subindo na cadeira aqui pra empolgar. Cara, a terceira melhor série dramática de todos os tempos é Californication. Sobe a música. Não vai subir, mas sobe a música, se vier. Só uma pergunta, eu nunca vi nenhum episódio dessa série. A música toca? A música claro do, que não, Red não, toca? Não seria a terceira melhor série. Exatamente. Inclusive saiu depois do California Cage, do álbum mesmo, Red Hot, mas não tem nada a ver, nem referência. O que acontece é o seguinte, O Hank Moody, que é o Fox Mulder. É o David Duchovny. Isso, que ele também é o produtor da série. Ele faz o papel de um escritor. Aliás, uma coisa legal, já dou o primeiro pró dessa série. Não é só um escritor fracassado, ele é um escritor bem sucedido, que é algo raríssimo na ficção. Mais ou menos, né? Ele é bem sucedido, entre aspas, né? Que ele tem. Mas é aí que mora a magia da série, cara. Ele tem tudo pra ser bem sucedido, mas ele se auto-sabota. Ele é um cara que... ele é muito porra louca, ele é muito rock'n'roll. Basicamente, ele é o que eu sou, só que bem sucedido, e ele realmente dá cabo ao que ele quer fazer, ele não se acovarda. Você é muito rock'n'roll, cara? Pô, sou rock'n'roll pra caralho, cara. Conta pra gente aí, como é que é ser rock'n'roll assim? Ah, cara, é Iron Maiden, cara. Iron Maiden, é Nirvana... Você gosta de The Troupe? Não ouvi essa banda ainda, não. Você bate cabeça quando você ouve The Troupe? Ah, bater cabeça, sim. Nossa, cara, quando eu vou na balada e tem mulher batendo cabeça, eu fico muito pau duro, cara. Acho bom pra caralho. Mas voltando ao Hank Moody do California Cage. É, não vamos nem mandar abraço pra ninguém hoje, não. Vambora. Cara, conseguimos, hein, cara. O impossível. Então, vamos lá. É isso, cara. Basicamente, é um cara que... Um abraço. Porra, você é o Lucas Lima, vai se molhar todo, cara. O que é isso? É o Henrique Iglesias mandando abraço? mas o que acontece com essa série, cara, é que ela tem um desenvolvimento de personagem bem interessante e, cara, é uma série que ela jorra carisma. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Cara, quando eu vi que era com Fox Mulder, eu pulei fora. Falei, não... Não. De início, dá uma vibe meio estranha, que eu nunca tinha visto esse cara como símbolo sexual, sacou? Aham. Uhum. E aí, parece que no início da série, até você conhecer os personagens, parece que a série é tipo um elogio a ele como homem, sacou? Sim, sim. Então, tipo assim, eu não tinha visto todo o carisma daquele cara no início, aí você fica vendo que tal, tá, já sei que esse homem é sensacional, eu sei que é o homem mais inteligente, mais bonito, mais coisa do mundo, e cadê a parada, sabe? Aí que tá, aí, cara, ele é tudo isso e ele só se fode. Esse é o perigo de você largar uma série no início, sacou? Sim. Eu continuei assistindo e eu acho essa série espetacular também, cara. É muito foda. Eu acho que tem espectadores dessa série que meio que não pegaram qual é que é o do negócio ainda, sabe? Que eles veem o Hank Moody como se fosse um Charlie Harper. Que pra caralho, sim. Do sim. Charlie Sheen, assim, ah não, é um homem fodão e tal. E não, cara, é uma série sensível pra cacete, sacou? Sim. Eu acho que um dos melhores romances pra homem que tem é essa série. Sacou? Sim, porque no fundo, assim, como vender uma série errada, né? Mas no fundo é o cara tentando estar com a mulher que ele ama, sabe? Sim, tem uma temporada mais pra frente lá, fala um negócio que eu acho que eu já até citei no Mimimi, cara, que é muito foda, que tipo assim, Los Angeles tem 3 milhões de vaginas e esse homem não está atrás de nenhuma delas. Mostra ele com a filha e pensando na mulher. Sabe? E o mais importante de tudo, né, cara, porque dessas 3 milhões ele comeu 2 milhões e 900 mil, né, cara, porque puta merda, esse cara come duas mulheres pro episódio, cara. Achamos mais uma coisa que não tem nada a ver com o jogo. Eu ia falar isso agora, tudo a ver comigo, cara, duas mulheres pro episódio. Cara, o agente literário dele é um dos melhores personagens da ficção. Puta, cara, que pariu, cara. Spoiler alert, né, cara, quando ele tem um batendo punheta no serviço, cara. Deve ter no YouTube, cara. Vamos botar o link aí que isso é bom pra caralho. Vamos mandar um abraço pro amigo nosso, que a gente não precisa nem citar quem é, né? Quem ouviu o programa de trabalho aí sabe. Valeu, um abraço aí, galera. Então vamos pra próxima série, Madafaka! Na hora que a gente tava escolhendo o tema, uma das minhas perguntas era se a gente podia escolher séries mais fechadas. Qual que foi a resposta? Não. Não, foi sim. Lógico que foi sim. Pô, queria deixar ele confuso aqui, pô. E aí, porque uma das minhas dificuldades é que eu geralmente assisto a série só depois que termina. Eu gosto de pegar e ver tudo de uma pancada só. Quer dizer que você assiste série... After Was Cool, saudade, pela primeira vez na vida. Então, eu sou um anti-hipster de séries. E quando você tem séries muito grandes, às vezes eu perco o fôlego no meio. Então eu escolhi séries mais curtas. E a primeira delas, eu acho que talvez a única das nove desculpa, séries Saldanha, que a gente desculpa, vai citar... eu não posso deixar passar, cara. Quer dizer que quando é longo, então você perde o fôlego? Valeu! Puta que pariu, cara. Valeu. Foi pra isso que interrompeu. Ele não sabe a hora de parar, né, cara? Ele fez uma que foi divertidinha ali. Tá bom, parei. Enfim, eu acho que talvez seja a única das nove séries que a gente vai falar, mas é a única nacional. Então eu tô falando da minissérie Agosto, que passou na Globo no ano de 93. Eu fui ver isso já lá pra... É lógico, né, cara? É lógico. 2004, 2005. Mas vocês viram a série? Cara, eu vi na época que passou e eu lembro que eu curti tanto que foi o primeiro livro de adulto que eu li, foi o Agosto do Rubem Fonseca, né? Exatamente. A série é inspirada no livro, tem algumas modificaçõezinhas, mas ela até que consegue ser uma adaptação bem razoável do romance. Pra quem não sabe, a sinopse vai falando ali sobre os acontecimentos que levaram ao suicídio do Getúlio Vargas. É uma série de 16 capítulos, é tranquilinho de você ver em 3, 4 dias. Eu acho que essa série, eu lembro muito pouco, né, cara? Passou em quando? 93? Essa série passou a primeira vez em 93. Então eu tinha 10 anos, então e a minha lembrança da época eu não reassisti. Saudante é 23 já nessa época. Eu acho que tem uma vibe meio daquele filme Frost Nixon, né? Tem muita coisa do embate do Vargas com o Carlos Lacerda. Mas isso é muito pano de fundo, porque o personagem principal é um investigador, que é o Zé Maia. Caralho, que galhofa, cara. Que vai investigando o crime da Rua Toneleiros, né? Que vai levar até o suicídio do Vargas. Cara, quem mais tá no elenco? Eu lembro que o Getúlio Vargas era um cara meio bom velhinho. Peraí, antes de mudar, falando no Zé Maia, vou mandar um abraço pro Léo aí, o melhor imitador do Zé Maia do Brasil. Não, é o imitador do Zé Wilker, porra. Ah, é, pô. Eu vou tentar fazer ele imitar o Zé Wilker pelo telefone e botar no cast bom, no final. Isso, bom. Vamos ouvir aí, então. Léo, voa, garoto. Meu nome é Zé Wilker e eu estou no menino. Mas enfim, no elenco tem também a Vera Fischer, tem a Letícia Sabatella, tem o Tony Tornado, que tá muito foda. Os outros são mais participação. Tem o Stênio Garcia, tem o Lima Duarte, o Zé Wilker. Mas... esse pessoal é bom ator, né, cara? Igual quando a gente viu... Aliás, uma série que eu já faço a menção ao Ross uma vez, A Vida Como Ela É, que é o elenco da Globo fazendo adaptações dos contos do Nelson Rodrigues. Você vê que esse pessoal tem um potencial do caralho, cara. Tem gente na Globo que sabe fazer audiovisual foda, assim. Mas não, é desperdiçado nesse cu dessas novelas do Manuel Carlos. Mas novela é tema pra um outro podcast. Sim, é verdade. Mas eu acho assim, é lógico, a série, dentro dos 16 episódios, acaba tendo um momento que você tem que fazer um par romântico, você tem que ter aquela estrutura que lembra um pouco novela, mas se a gente parar pra pensar, tem muita série de Hollywood que também cai nisso. E aí ele ainda saiu depois, em 95, ele foi reapresentado em 8 episódios, ou seja, ali enxugou a barriga. Famoso tirar o núcleo de dona de casa da novela. Mas, cara, o núcleo de dona de casa era bacana também, porque sempre tem umas referências à época, geralmente envolvendo futebol, mas em DVD isso deve ser 3 discos, 4 discos, então é mole de ver. Aqui, não precisa fazer propaganda pra Globo, não, né? Me ajuda aí. Deve nem achar. Eu também lembro de ter visto, que era bem novo, mas, cara, o que eu li aqui foi de um tal de Knorr, caldo. Coloque 2 cubos e tempere com sal. Agosto. A minha terceira melhor série, cara. Ah, não, você tá lembrando, não. Vamos fazer uma intervenção, cara. Vamos... Não, cara, não. Juntar os amigos. Obrigado, sua piada isso. É burra, cara. Não, não. Tô tentando rir, mas eu não consigo entender. Tá, cara. Tentando rir, tô tentando. Posso vir, cara? Pode, cara. Bom, pra terceira melhor série, eu fiquei em dúvida entre duas aqui. Só que eu escolhi a que eu acho que vai servir melhor ao propósito do programa, né? A que eu abandonei é Deadwood, que é uma série muito boa da HBO, de faroeste, assistam. Mas a que eu elegi como terceira melhor série de todos os tempos foi Six Feet Under, Papito, que chama as 7 palmos no Brasil. Mas aí pode. É a história de uma família que tem uma casa funerária, né? Que nos Estados Unidos é o mesmo lugar que faz o embalsamento, vende o caixão, faz o velório e tal. E mostra meio que as histórias paralelas da vida dessa família. É um irmão gay, que é o cara que faz o Dexter, hoje em dia ficou famoso com o Dexter. Que é foda, é muito foda a interpretação dele. Que, aliás, o Dexter no início da série tinha uma pegada que ele era meio assexuado, né? E depois abandonaram isso e ele ficou hétero. Eu não consigo aceitar esse cara sendo hétero, porque eu acostumei a ver ele gay no Six Feet. Não, e ele tentando ser hétero no Dexter, continua sendo baitola igual ele era no Six Feet Under. É, pois é. E a série tem meio que um esquema, assim, que sempre que começa um episódio, mostra a morte da pessoa que vai chegar até a funerária. Aí isso geralmente tem a ver um pouco com o enredo do episódio, né? Eles fazem um drama que mais ou menos se relaciona com aquela morte ali. Eu esperava mesmo pra ver qual que seria a morte escabrosa. Parece muito com o esquema que eles fazem no House, depois que tinha o doente da semana, assim. Mas essa série, ela faz isso muito na primeira e na segunda temporada. temporada. Depois eles vão abandonando um pouco isso do morto da semana. Então eles começam a pirar em outras coisas. Mas vira e mexe e reaparece, né? Tipo, tem umas coisas muito absurdas, assim. O cara que tá limpando a máquina de bater pão cai lá dentro, liga a máquina. Tem um que o cara tá olhando um monte de boneco inflável voar. O que é isso, gente? Esse eu não lembro como é que o cara morre, mas acho que ele se distrai, cara. Ele tá no trânsito e vê um monte de boneco inflável flutuando e morre. Tem da mulher que tá recém-solteira, ela vai pro teto da limusine fazer aquela coisa de filme e bate numa placa. Sim, isso aí é muito foda. Fica seu tampo muito da foda. Cabeça. Então, essa é uma série que é uma série dramática, que pega pesado no drama, mas tem muito de comédia também, né? É uma série da HBO que, aliás, tem esse tipo de pegada, assim. É difícil você enquadrar. Fala drama porque é uma série maior, com a temática mais densa, mas tem muito humor também. Mas eu botei essa série na lista, cara. Eu não sei nem se ela é a terceira melhor pra mim, não, mas o final dessa série, cara, me fez chorar, mas chorar, tipo assim, que eu tô falando, não é aquele choro que se eu me desse o olho, assim, não, sabe? É chorar igual uma menina. Perder a respiração, assim, né? Cara, isso nunca aconteceu comigo assistindo nada, sacou? Eu já me emocionei em vários filmes e tal, mas sempre foi um negócio discreto. Cara, eu soluçava no último episódio dessa série. Mr. Chang, por favor. Puta que não, pariu. Pode mandar ver, cara. Ganhei! Cara, eu assisti essa série inteira e eu assisti com essa promessa do Salimena. Então, eu acho que o último episódio eu assisti já, assim, caixa de lenço do lado, esperando. Mas você sabe que nunca dá certo quando é assim, né, cara? É aquele negócio, você vai mostrar o seu cachorro fazendo truque, sacou? Ele nunca vai fazer. Eu não tô falando que a série é uma bosta, deixando claro. A série é muito boa, apesar de ter uma barriga. Eu acho que ali a terceira, a quarta temporada tem um pedaço que fica bem chato. Sim, cai bastante. Mas cai bastante. É uma série muito foda. Eu acho que se você fizer o mesmo que fizeram com Agosto, se enxugar de 16 pra 8 episódios, enxugar de 5 pra 3 temporadas, fica perfeito. Então, ó, aí só na minha defesa aqui, já teve um outro camarada meu que assistiu também, a gente nem sabia que tinha assistido. Eu falei, cara, e aquele último episódio? A gente se olhou por um tempo... Você chorou. Vai pra caralho, cara. Eu também. Ah, se for o cabecinho, não conta. Foi o cabecinho? Não, nele não. Agora, uma questão que você levantou aí, cara, que eu acho que até convém a gente falar, essa diferença do drama, não, tem comédia também e tal. Pô, gente, drama não é uma série que é só nego chorando o tempo todo. Drama não é isso, não. Drama é que o foco principal é não fazer você rir. Você tem uma história com um fundo que seja, um fundo policial, aventura, sei lá, envolvimento, emocional, o que seja. Mas assim como na vida, há drama e há humor, mas isso é mais focado no drama e não no humor. Mas não precisa eliminar a risada, pô. Na verdade, essa diferenciação de drama e comédia na série é mais de formato do que na temática em si, né? Porque a comédia é aquela série de 20 e poucos minutos que tem claque, né? Aquele esquema Seinfeld, Friends. Mais ou menos, né? Scrubs não tem aquela bosta e... Scrubs não tem claque porque nem o arquivo digital consegue rir daquilo, né, cara? Porra, eu curto, cara. Eu curto. Ah, saudade. Não, cara. Agora você vê, o Californication tem 30 minutos também, ué. E aí, comédia? E o Kirby tem 40. É, e aí, é drama? É, pois é, cara. As coisas são complicadas. O mundo é muito complexo, cara. É um lugar inacreditável. Caralho, Kirby é drama, cara. Pô, larga tudo que a gente falou até agora. Vamos falar só sobre Kirby. Kirby é o entusiasmo, né? Vamos falar o nome inteiro aqui. Pra ah, papito. Segura seu entusiasmo. Vai ser a segunda onda. Segundo lugar. A minha série segundo lugar, também é uma série curtinha, uma série foda, é a série Irmãos de Guerra, produzida pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks. Vocês já viram essa? Não, cara, não tem jeito, cara. O Ross não pode ter ido pra guerra, cara. Isso é impossível, cara. Porra, mas ele foi de um jeito muito legal, cara. Qual que é essa série, Celimena? Band of Brothers. Papito. Mas no Brasil ela se chamou Irmãos de Guerra, pelo menos o título oficial. Mas enfim, o Ross não vai pra guerra, Joe. Então isso já te dou um spoiler lá, cara. Meu Deus. Cara, o personagem dele é muito foda. O pessoal já deve estar percebendo pela minha terceira escolha e pela minha segunda escolha que eu gosto muito de série histórica, que tem algum pé. Acho que você fala que gosta muito de série chata. Ah, toma no olho do seu cu. Não, porque pô, são séries chatas. Entre aspas. Não, cara, mas Band of Brothers não é não, cara, porque o Salimena tem um problema que ele não gosta de nada que seja muito masculino, né? Tipo, filme de guerra, que tem a coisa que tem a arma. É, avião. Mas é uma série de guerra. Mas pra quem gostou de Resgate do Soldado Ryan, porra, ah, não, cara, a série você passa. Você pegou um exemplo muito infeliz. Você, essa pessoa que gostou de Resgate do Soldado não, Ryan. Não, mas isso que eu vou falar. Fala, o Irmão de Guerra passa na bunda o Resgate do Soldado Ryan. É muita coisa melhor. Porque ali você tem como trabalhar os personagens. Cada episódio é focado num personagem da companhia, a Easy Company. Que é o como é que chama? Companhia Sudé? Porra, mas não tem como eu mudar o nome da companhia. Mas a Easy Company, que é uma das primeiras divisões de paraquedistas da Segunda Guerra, e vai focando um episódio em cima do médico da companhia, um episódio é o cara que é o da comunicação, então é maneiro pra caralho. E o nono episódio, esse sim, me deixou... São 10 episódios no total, o nono episódio me deixou com o olho suado. Esse, se você tem um coração... Cara, você no... suou o cu assistindo o negócio? O olho. Ficou suadinho? Ah, olho do cu. Porque se alguém, se você tem um coração, você não tem como não... Cara, tá vendo? Olha só, eu falei que eu chorei pra caralho. Você não precisa se justificar quando você chorou vendo uma coisa. Porque cara, você falou que chorou numa série que é produzida pelo Alan Ball, que é o cara que faz o True Blood. Eu tô falando que suei o olho porque é uma série de macho, uma série de guerra, porra. Cara, olha só, eu tentei assistir o Band of Brothers. Eu acredito que seja muito maneiro, tá? Eu gosto muito de todas as séries da HBO que eu assisto. Tipo, quando não é 5 estrelas, pelo menos, vai ser uma coisa que vai valer muito a pena. Só que essa série, cara, foi muito difícil de me prender, porque entre o drama dela tem umas cenas de ação intermináveis, cara. E é bem o Resgate do Soldado Ryan, que o Saldanha falou mesmo. Aqueles 20 primeiros minutos que o nego vangloriou tanto, falou que cena espetacular do dia a dia lá. Cara, é um monte de gente correndo e atirando, você não sabe quem é quem. Eu não consigo entender, cara, cena de guerra quando é dirigida desse jeito, sacou? E, cara, isso que eu acho que é engraçado que o Salimena fala, que mostra como é que ele ficou velho. E outra coisa que mostra como é que eu fiquei velho é que eu concordo com isso. Toda vez que a gente faz alguma coisa que termina com ação, com a gente atirando... Pô, quando a gente era mais novo, isso era do caralho, né, cara? Hoje em dia, a última coisa que você quer é ver é ação, cara. A gente quer ver personagem interagindo, sacou? Desenvolvimento. Pô, cara, eu até gosto de ação, mas tá todo mundo vestindo a mesma roupa. Ah, você gosta de ação? Vai ver o filme do Super-Homem, então. Não, eu gostei de ação dos Vingadores. Puta que merda. O filme do Super-Homem, não. O filme do Super-Homem é chato, sacou? A ação dele é burra, cara. Mas aí fica aquele negócio... Aí tá vendo a minha mulher assistindo, a gente... Qual que é aquele ali? É o ruivo? Não sei, eles estão de capacete, sacou? Não, mas isso... Ah, morreu que eu gosto, não, ele tá vivo. Os dois primeiros episódios você ainda tem... Na verdade, o primeiro episódio é praticamente só treinamento, não tem isso. Mas... É um episódio que aparece o Ross. Sim, que sim. Esse sim é muito foda. Mas depois de um episódio que tem batalha mesmo, você começa a sacar porque até o comportamento deles sob a pressão, sob o fogo, é diferente. Então você começa... Ah, o cara tá de capacete, tá vestido de verde, tudo igual, mas aquilo que ele faz, só aquele personagem que faria. Então é legal de você sacar isso. Vamos então aliviar um pouco esse clima tão testosterônico, né, cara? Que o Saldanha é tão macho que ele fica até sem graça de falar a minha próxima. Fala você, Gil. Vou até então aproveitar e usar o gancho do Saldanha, que o Saldanha falou uma coisa aí. Que parece que é bem redundante, assim. Ele falou assim, pô, a série é maneira que ela tem desenvolvimento de personagem e tal. E, pô, em tese, né, cara, uma série que não é comédia, que eu acho que até ajuda a gente a definir o que é comédia e o que não é, é que o drama, ele foca no personagem mesmo. A comédia foca em piada, né, cara? E as comédias foda, elas focam no personagem e na piada, que é raríssimo. As mulheres que assistem essas New Girl, da vida, falam assim, ah, não, a minha desenvolve também. Não, não desenvolve. Cara, se você parar e pensar hoje em dia as séries que tem, é muito difícil você encontrar uma série que você quer acompanhar a saga de um personagem. E a série atual que eu acho que fez isso melhor, e é por isso que ela tá nesse top 3, porque ela é atual, porque eu estou na expectativa, eu posso quebrar a cara, mas eu estou na expectativa que ela vai fechar com chave de ouro, mas de desenvolvimento de personagem nunca vai existir uma série tão boa quanto Breaking Bad. Ai, meu coração. Cara, o caminhão de lixo tá passando aqui em casa agora, cara, na minha rua. Cuidado pra não te levar. Ah, será um presságio pra temporada final, pra season final do Breaking Bad? Se fosse só o caminhão, tava tranquilo, mas o lixeiro, ele tem uma necessidade muito grande de gritar, né, cara? É um trabalho muito divertido, cara. O lixeiro canta, cara. Cara, ele não tá cantando, ele faz, tipo assim, ele realmente grita, não são palavras, tipo... Olhei! Otto! Cara, isso é muito South Park, né? Cara, Jobs. Ah, vai rolar uma montagem de Took the Jobs, né? They Took the Jobs. Aí um galo canta, cara. Aquilo é muito genial. Vamos até citar o South Park, que não tem nada a ver, né? Que é de comédia, mas tem um episódio que são os caipiras reclamando. Não lembro qual que é o motivo. Deve ser alguma coisa do governo e tal. Roubou o emprego deles, né? And he took my job! He took his job! He took it, girl! Took it there! They broke it there! Took it there! E aí, cara, teve uma propaganda na Austrália que era um monte de... que foi feito pelo sindicato, que era um monte de trabalhador reclamando, assim, sobre um negócio que aconteceu na Austrália, cara. Um cara no YouTube fez uma montagem dos trabalhadores com o They Took Our Jobs do South Park por cima, cara. Cara, a montagem do cara tem 30 milhões e a propaganda do governo tem tipo 5 mil, assim, sabe? É muito válido. Mas então, sobre o Breaking Bad, cara, o que acontece é o seguinte, eu realmente acho a série muito, muito foda, acho uma série espetacular e tal, mas, cara, eu acho que o mundo gosta um pouco mais do que eu, sacou? Porque as pessoas falam de Breaking Bad, cara, eu não conheço nada na ficção que tenha me deixado do jeito que essas pessoas ficaram, sacou? Nada, nem a minha primeira série que chega perto. Só o crack te deixou assim. Pô, cara, é meio por aí, sacou? Eu imagino que deva ser só isso, porque eu acabo assistindo com o pensamento, pô, mas é muito, muito, muito foda, mas não é tão foda igual o povo tá falando, sabe? Parece até que eu não gosto da série, eu gosto pra caralho, vocês me entendem, cara? Entendo, acho que faz sentido. Mas isso mostra como é que o público tá carente de série boa, cara. Sim, eu acho que é meio que isso, cara. Essa série é o Neymar, sacou? Não, aí você acabou de estragar a série pra mim. Tipo assim, na falta de outra, essa cumpre muito bem o papel. Duas pessoas vieram pra mim falar que tinham assistido as duas primeiras temporadas e não tava achando essa Coca-Cola toda. E, cara... Doentes mentais. Não. Aí não. Não é, cara. Aí o lance é... Na terceira temporada é que o negócio realmente fica... Eu acho assim, as duas primeiras são boas, mas na terceira que tem o pulo do gato. Na terceira que virou sensacional. Eu acho a primeira muito foda. A quarta temporada pra mim é melhor. A terceira justamente é cagada. Eu acho que a terceira sobe. A primeira é melhor. A terceira sobe. Mas isso a gente já discutiu, tem um programa inteiro discutindo disso. É isso mesmo? É, não preciso mais um. Não, foda-se Breaking Bad. Tá, então vai, continua. Ah, minha segunda melhor série de todos os tempos. Eu sei que tá longe de ser uma série academicamente boa, tá? Ela tem uma vibe meio Rede Bandeirantes, mas eu não quero nem saber. Só que eu vi um espectador da Rede Bandeirantes quando eu tô vendo as aventuras daquele que é um dos personagens mais sensacionais já criados na história da humanidade. 24 horas. Jack Bauer, é lógico. Eu gosto muito de Jack Bauer. Cara, mas 24 horas é a série favorita do meu coração. A do meu cérebro é a que eu vou falar quem tá em primeiro lugar. Porra, cara, a minha é o contrário, Salimena. A minha do coração tá em primeiro e o cérebro tá em segundo. É porque é difícil pra mim, sacou? Porque 24 horas é uma série muito grande, sacou? São 8 temporadas e ainda vem mais coisa por aí, ainda vai ter uma nona. Na verdade, são 9 temporadas iguais, né? É uma temporada que tem... Até a quinta temporada, eu diria que você tá errado, porque ela tem tramas muito fodas disfarçadas de série policial, assim, sabe? Tem umas discussões políticas que não tinham rolado na televisão até ali. Tipo assim, talvez no West Wing tivesse rolado, sabe? Mas não pra uma série tão popular, assim. Pô, assim. Nem falo do West Wing, não, porque não entrou pra minha lista porque eu ainda tô assistindo. Que é foda pra caralho o negócio. É, o caso do Newsroom, pra mim, que é do mesmo criador, né? Do Aaron Sorkin, só que tá na segunda temporada que tá começando agora. Mas se continuar nessa batida, vai ser um dos meus favoritos. A primeira vez que eu assisti 24 horas, eu nem assisti, acompanhava ainda, mas era na madrugada da Globo, durante Nossa as férias do jogo. Olha, cara. Ou quando eu tava passando 24 horas na Globo, eu tinha nojo daquilo, sacou? Eu não conhecia, não assistia também. É, mas aí, tipo assim, é o que eu falei mesmo, aquela vibe de coisa de televisão, sabe? Tipo assim, a série que meu avô assistiria, assim, e tal. E só que bateram tanto nessa tecla pra mim, cara, que eu fui pegar pra assistir numa época que eu tive férias e eu aluguei, tipo assim, 3 temporadas de 24 horas, que, se alguém ainda não sabe, são 24 episódios de uma hora cada, né, mostrando um dia do cara em tempo real. E eu assisti os 3 primeiros dias da série em 3 dias praticamente, sacou? Comi com arroz e feijão, assim. Eu também, cara, foi assim, cara. Nossa, essa experiência é muito boa. Quando a série é boa, cara, é memorável. Cara. Não, a 24 horas é muito foda, cara. Eu sei que algumas pessoas não ficam presas justamente porque ela tem esse negócio de ser muito episódio, de ser muito grande, assim. É um negócio que nem compete mais com a realidade, assim, né? Ela era uma série muito cara. Eu acho que por isso que quando começou a bater na mesmice, ela teve que ser cancelada. Mas, cara, você vira, tipo, uma espectadora de novela daquelas que bate na vilã da rua, sacou? Porque você fica tão ansioso com aquilo, cara. Eu não consigo... Eu não imagino como é que as pessoas assistem assistiam aquilo uma vez por semana, sabe? É justamente por isso que eu espero as coisas acabarem pra depois começar a assistir. Mas o 24 Horas eu parei na quinta temporada. Que não precisa ver mais nada, cara. Quinta temporada é espetacular, cara. Mas é engraçado que quando eu via na Globo durante as madrugadas, eu peguei justamente o inicinho da sexta temporada. Então eu já sei mais ou menos como é que vai começar a próxima. É, pode crer. Mas olha só, se o ouvinte não conhece a série, quer conhecer, todo mundo conhece, mas se não assistiu ainda, perca o preconceito. Eu também não gosto muito de história policial nem nada, mas é mais complexo do que parece, então não é uma coisa tão imbecil assim. O Jack Bauer tem uma vibe de Brucutu dos anos 80, né? Tipo um Stallone Cobra, um John McClane. Não, vou quebrar a testosterona do Saldanha, acreditar. Não, mas é isso que eu tô falando, justamente a série não é sobre isso, sabe? O Jack Bauer tá ali só como... O Jack Bauer tá ali como super-herói, porra. Sim, é isso, mas a série é mais sobre a situação do que sobre ele. Cara, a série é só sobre uma coisa, é Drop the Gun. Não, aí, tá vendo? Isso que eu tô falando. Isso é um ponto de vista errado sobre a série. Cara, esse é um ponto de vista lindo. Não é só isso. Ouvinte, dê uma chance ao 24 Horas que você vai ver como isso é espetacular. E o mais importante dessa história inteira é que na primeira temporada o Jack Bauer tá muito fora de forma. Então pode ver pela comédia também, que é bem maneiro. Nossa, cara, a primeira temporada é muito foda, porque tem o vilão, é o Victor Drazen. Nossa, é boa pra caralho essa temporada, cara. É o Dennis Hopper, cara, fazendo o último grande papel da vida dele. Jack Bauer de cabelo pintado. Barriguinha saliente. Eles estão trocando tiro, cara, ele dá uma roladinha, sacou? Leva uns 5 minutos pra ele completar a rolada. Cara, a rola é espetacular, aquele que nego não corta não, sabe? Deixa... É como se eu fosse dar uma roladinha no chão de casa aqui agora, sacou? Você vê que ele se machuca, ele sente a dor. Gente. Não, ele não rola, cara. Ele, tipo assim, não é que ele dá uma roladinha, ele meio que agacha devagarzinho, tipo, bota o joelho, ai, vira. Cara, é bom demais. Se eu ficar falando isso aqui, a gente grava o programa inteiro só. Primeiro lugar. Ai, meu ventre. Então agora é o momento supra-sumo, amigos. As melhores séries do mundo pra cada um de vocês. Quais são? Pegando então um gancho, o Salimena falou essa questão do coração e razão. Eu sou mais o leãozinho do que o homem de lata. Eu prefiro o coração à razão. Só rapidinho. Leãozinho, homem de lata, Mr. Chang, por favor. Gay! Ô, Diogo, não, peraí. Aquela hora eu ia me explicar e acabei não conseguindo. É porque esse caso em especial... É lógico que eu prefiro as obras que me pegam pelo coração também. Mas o 24 Horas é uma série que ela tem muitos defeitos, sabe? Que não tem como você fechar os olhos pra ele, sabe? Então eu vejo que ela é uma série meio capenga em alguns momentos. Mas por isso que eu botei em segundo lugar, já que a primeira é irretocável. Você acabou de definir minha série número 1 favorita dramática. Tem muitos defeitos, com a diferença de que eu consigo fechar os olhos pra ela com muito prazer. Cara, a melhor série já lançada foi Heroes. Cara, o Léo assistiu isso aí, viu? Chegou a ver umas 3 temporadas, cara. Piada, tá, gente? Heroes é uma bosta. É agora, é gol. Vai, Hernani, bota. De novo, goleiro. Chutou, errou. Voltando à programação normal. Caralho. Mas o normal é isso. Ele deixou o goleiro no chão. O goleiro estava fora. Ai, Hernani. Tá impedido também essa porra. Então, gente, não assista Heroes, que é ruim pra caralho. Cara, é uma série que tem muita coisa errada, mas não Heroes, a minha primeira favorita. Porém, ela tem algo, cara, que é muito difícil de ter, cara, que é o pessoal sentar pra discutir a série. Eu falei, né, discutir série, qual que é? Tem que ser Lost. A série mais debatida da história da humanidade. Foda-se se o final é ruim, se você aí achou que as perguntas não foram respondidas, é claro que você achou, que todo mundo achou isso. Mas, cara, isso remete a emoção, gente. Remete a uma fase da minha vida maneira, como é que era legal discutir com os amigos, a expectativa, que hoje em dia meio que não vai ter mais. Então, por causa disso, só por causa disso, cara, não vou falar nada de personagem. O personagem é mal desenvolvido pra caralho, era uma contradição escrota, o nego mudou de ideia no meio da série, um monte de coisa errada. Mas como me divertiu essa série, cara? Puta que pariu. Pô, concordo. Não, eu não botaria na lista, não, porque rolou um pouco do que rola com Breaking Bad pra mim, com ela na época, sabe? E o Lost tinha mais defeitos ainda, né, cara? Eu acho que tem muita coisa errada, sim, mas eu concordo com o Diogo, cara. O saldo final é muito positivo. E olha só, gosto do final, tá? Eu também. Cara, eu gosto muito do Lost, sabe por que eu gosto do Lost? Porque quando tava ali o inicinho da quinta temporada, aí aparece lá o Jack Barburuco e tal, eu olhei e falei assim, já deu pra mim. E parei ali. Então o nego fala assim, ah, o final, coisa... Caguei. Eu vi até a quinta temporada, porra. Gostei pra caralho, foda-se. Cara, se você viu a barba do Jack, você viu o melhor da série. Quando apareceu o Jack barbado, cara, mas... que isso, eu quase desmaiava de rir, cara. Eu faço parte de uma comunidade no Facebook, tem 100 pessoas, mas que é do caralho, e a foto é o Jack barbudo, nome da comunidade. Não é comunidade, né? Do grupo, né? Pois é, eu já ia falar que você tá verrando e você faz parte da comunidade do Orkut até hoje. Quem dera, né? O Orkut era bem melhor. O nome é sensacional, cara. É deixar uma barba crescer pra mostrar que você está deprimido. Isso é o Jack, cara. Só rapidinho, já que a gente falou disso, a gente nunca fala, concordo com o Diogo, o Orkut era muito melhor, por isso que o Mimimi tem sua página no Orkut. Procure lá, Mimimi. Cara, tem? Como é que é? Agora. Tem. Você tá falando sério? Caralho, Saldanha, você é muito à toa mesmo, cara. Cara, quantas pessoas tem? Você e a sua mulher? Só eu. E a sua mulher tá dentro dela? Então, ouvinte, faça o Orkut e vai fazer companhia pro Saldanha. É, enfim, o um lugar que o Saldanha ganha uma discussão na internet, né? A comunidade só tem ele. Um rápido comentário sobre Lost. Essa coisa que o Salimena falou de ficar assistindo uma série, assistir 24 horas em 24 horas, coisa e tal. Eu fiz isso com a segunda temporada do Lost, que eu acho que eu assisti a segunda temporada. São 20 episódios, né? 22? Ah, é. Lost era grande pra caralho. Só a terceira que é menor, por causa da greve. E eu assisti em um dia e meio também, assim. Eu dormi 5 horas, voltava, assistia mais um pouquinho. Coisa... Pô, e a segunda, pra mim, é uma das mais fracas, cara. E é a que o nego mais pirava, assim. Porque eles começaram a fazer muita daquela picaretagem de, ah, enquanto essa galera tava aqui, o que que essa outra tava fazendo? Nada. Só que eles mostravam assim mesmo. E eu pirava, cara. Não, mas na hora que eu saí de quebra o pescoço do cara com o pé, eu levantei da cadeira e achei foda pra caralho. Opa, spoiler aí pro ouvinte que ainda não viu. Ah, foda-se. Mas eu acho que tem um consenso sobre Lost, cara, que Lost pertenceu muito à época dela. Sim, né, cara? Tipo, com certeza. Se você não viu Lost, se você vê hoje, você não vai entender aquilo como foi na época, né? Sim, você vai perder o hype da época, papito. E aí você está fudido. Você vai se perguntar por que ela é tão foda assim. É, e principalmente porque as séries aprenderam muito com os erros do Lost, né, cara? Lost foi um marco, né, cara? Assim, pô, se você pensar em série gringa, né, americana, nos últimos 20 anos, cara, 20 anos mesmo, vou tão longe assim, cara, de relevância e de influência. É, até hoje, cara, o que tem de chupação de Lost aí tentando e não dando certo, porra. A minha série supra-sumo, minha série em primeiro lugar, como já vinha uma tendência, eu só tava colocando série histórica, não poderia deixar de ser, é também da HBO, que é a série Roma. Ha! Por que Roma? Você quer ver um homem chupando peru de um homem, não quer? Que isso, cara? Ah. Roma deve ser uma das séries que tem menos viadagem na HBO. Mas, Saldanha, chama Roma, cara. Não tem jeito, cara. When in Rome? Cara, se você ver o Titus Pulo gritando 13... Puta que pariu, isso é bom demais, cara. Não tem como você não levantar e gritar junto. Ó, Roma é uma série que, a não ser que você se interesse muito pelo assunto, tem que assistir uns 5 episódios pra entrar na onda, tá? Que ela começa lenta pra caralho. Eu tipo assim, sabe aquela série que você assistiu 3 episódios e você não sabe quem são os protagonistas ainda? Uhum. Parece que tá vendo um documentário. Eu assisti Roma umas 3 vezes já. Eu acho que é a única série que eu tenho as duas temporadas em DVD original, nada no download. E até, não é por acaso, porque a gente tá falando aqui das séries, uma que ninguém colocou aqui, mas que é uma série que a gente gosta, por exemplo, que é o Sherlock, e também o Black Mirror, que a gente fez até um programa falando sobre ele, são da BBC. O Roma é uma coprodução da HBO com a BBC, então não tinha como dar errado, o negócio é muito bom. Não, é muito bom, e eu lembro que o Roma, assim como o Deadwood, foi cancelado por causa do investimento alto, né? Teve 2 temporadas e acabou, né? E aí a entrevista que quando a HBO informou o cancelamento, eles falaram, infelizmente a gente não pode mais gastar esse dinheiro todo, mas foi o melhor desperdício de dinheiro da história da nossa vida. É. Porra, maneiro. Roma começa no ano 52 a.C. Eu já vi uma entrevista do roteirista falando que a ideia dele era fazer até 32 d.C. E essa ideia do antes de Cristo é assim, é um conceito que eles tomaram assim, né, como se fosse real, apesar de que não é, né? Porque Cristo não existiu, mas tudo bem. Ai, meu Jesus, pra quê? Ô Jesus, pra salvar Jesus. Olha, cara, só Jesus salva mesmo. Mas o lance de Roma, que eu acho muito legal, é porque ela foge justamente do clichê dos filmes de que o pessoal chamava de Cap e Sandália, que é o filme de daquela Roma limpinha, coisa e tal. Touga, touga. E no Roma você tem muita coisa da favela de Roma, né? Isso é muito legal, cara. Maneiro, né? Os caras moram em Subura, que é um pedaço decrépito da República. E isso também é legal, foge da questão do Império. Você tem ali uma República Romana no finalzinho da República, mas é muito foda. Roma, eu acho nota 10 e tenho dito. Isso explica por que você tá curtindo tanto jogar Civilization. Então. Não, eu gosto demais. Quando a gente for fazer o nosso episódio de livros, você vai ver que metade dos meus livros favoritos tem essa pegada, e provavelmente os dois primeiros são sobre Roma Antiga. Aí, agora a gente já sabe que episódio de livro é um negócio que a gente deve evitar, cara. Essa daqui, cara, quem assistiu direitinho, prestando atenção mesmo do primeiro ao último episódio, cara, não tem como não colocar ela, pelo menos, no top 5. A gente já falou sobre ela anteriormente, né, na ocasião da triste morte recente do James Gandolfini, mas tem que falar de novo de Sopranos, né, cara, não tem como. Subiu, Johnny. Você falou que 24 Horas te lembrava Bandeirantes. Sopranos é uma série que me lembra muito SBT. Ah, vai tomar no cu, Saldanha. Não, mas não é pro mal, não. Mas é que eu tenho insônia e o Sopranos passava de madrugada no SBT. Então eu pegava os episódios soltos, coisa e tal. E caralho, eu nem sabia que passava no SBT, cara. Peraí, então a Roma seria manchete, então? Roma seria fechado. Manchete, pode ser. Mas não, na verdade, Roma tava passando a Bandeirantes há pouco tempo. Sopranos eu não consegui assistir tudo ainda, mas tudo que eu assisti eu gostei pra caralho. Sabe o que eu acho muito, muito foda nessa série? Só explicando, se tem algum desavisado, o David Chase, que é o criador da série, ele pegou vários atores italianos que já fizeram papel pequeno em filme clássico de máfia, né? O Christopher, o Polly e a Doutora Mel, Saldanha, saíram dos Bons Companheiros, né? Sim, o Uncle Junior, o tio Junior dele lá, ele é um dos rivais da família Corleone no Poderoso Chefão 2. Sim, cara, isso é muito sensacional, que o cara pega gente que mal ficou em cena, sacou? E aí você vai ver uns puta de uns atores, cara. O cara que era escada do outro lá, que parece pra tomar um tiro no Bons Companheiros, tipo, te leva as lágrimas nos Sopranos, assim. Isso é muito foda, cara. Pô, isso aí é que nem o Ted Mosby do How I Met Your Mother, né, cara? Ele era só uma ponta no Todo Mundo em Pânico, né? Era isso. E... Ele evolui pra onde? Cara, que heresia, né, cara? Falando dessa bosta do How I Met Your Mother, botando a mesma frase do Sopranos, cara, eu mereço morrer mesmo, cara. Nem por piada, cara. Desculpa, Sopranos, vocês não merecem. Mas então, aí o cara juntou essa galera toda pra fazer, tipo assim, uma homenagem que eu acho que é a história de máfia definitiva, assim. Usou a palavra, usou. É o que o Unforgiven lá, os Imperdoáveis, é pro Faroeste, né? Tipo assim, é a conclusão final que o cinema chegou sobre o Faroeste. Qual que é, sabe? Eu acho que é isso sobre a máfia, o Sopranos. E aquela hora que a gente falou de série de humor e drama, cara, o Sopranos é uma série que eu tenho seríssimos problemas em definir pra qual lado que ela vai mais, sabe? Pra quem assiste pouco, cara, você parece uma série sisuda e tal, só que ela é uma série muito foda pra mim, porque tudo nela é irônico, sabe? Eu vejo humor em absolutamente tudo que tá acontecendo, assim. Só que é um senso de humor, de uma sutileza, cara, um sem vergonhice que você tem que estar muito treinado pra perceber, sacou? A série, tipo, ela vai te ensinando como assistir ela, sabe? Como receber. Não é uma série que você vai sentar e vai ver, ah, pô, gostei. Muito pelo contrário, sabe? Todo mundo começa a assistir, acha devagar, não entra muito na onda. Mas, cara, eu acho que essa série não tem defeito, sacou? Não tem uma temporada que enfraquece mais, assim, não tem... Uma coisa sem jogo, você se interessa por todos os personagens, cara. É muito foda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, Samir. Você acha que ela não tem defeito? Ou você fecha os olhos pro defeito e sabe que eles existem? Ou realmente você tenta procurar defeito e não consegue? Eu tento procurar defeito e não consigo, cara. Mas, então, você acha que tem um quê da emoção sobrepujando a razão, ou não? Cara, eu acho que não. Aí que tá, ela não é uma... Você acha que realmente... Ela não é uma série que me pega muito pelo coração, não, sabe? Tipo assim, igual o Jack Bauer, que eu torço por ele, assim, tal, fico a mão fria assistindo a série e tal. Mas o tempo inteiro você tá preso ali e eu fico pensando, eu falo, cara, quem que escreve isso, sacou? Não é possível, sabe? Que equipe de criação é essa? Deve ser o Hank Moody, né, do Californication. É, tipo isso, cara. Parece que é um personagem fictício que escreveu, bem botado, cara. Não, e eu acho maneiro do Sopranos é que justamente a gente tem aquela concepção de máfia E é a concepção que eles têm também, porque a família lá, os Sopranos mesmo, eles são a máfia de Nova Jersey, que é uma máfia secundária. E aí eles são inspirados pelos filmes de máfia. E eles repetem os diálogos do Poderoso Chefão. Quando eles têm contato isso com é máfia muito de verdade, bom, é eles peidam, cara. Eles ficam ali, pô. Esses caras são muito do mal pra gente. E tem até a discussão do mafioso que vende a história dele pro cinema, né, cara? Isso é muito legal, que o sobrinho do Tony Soprano lá, o Christopher, tem uma época que ele quer entrar no ramo do cinema. Só que ele é um cara simplório, um cara ignorante, assim, e ele tenta se meter a roteirista. Só que como eles têm muito dinheiro, ele consegue acesso aos grandes do cinema. Então tem uma época, acho que tipo quinta temporada, que o Ben Kingsley faz participação como ele próprio. E esse cara não deixa o Ben Kingsley em paz, que ele quer que ele seja o protagonista dele, sacou? E o roteiro é sobre um mafioso que é assassinado e volta da morte, meio ciborgue. Caralho, que genial. Que é genial, cara. O pior de todos. Raul. Hugo. E agora já falamos dos nossos luxos aqui, vamos para os lixos então, né, cara? Cada um vai desrecomendar uma série, vai falar uma série que ninguém deveria assistir jamais. Cara, vou falar então qual é a minha pior aqui. É uma das mil tentativas de cópia de Lost, que já tá errado, né? Achar que vai conseguir copiar Lost, porque não tem como. Não porque a série seja foda, mas isso que a gente falou, da época, mimimi. Enfim, lançaram e tal, tava aquela propaganda, pô, essa série vai ser foda, é mais ou menos a mesma temática e tal. Eu não vou falar o nome, porque quando eu falar vocês vão me matar, porque é horrível mesmo, assim, não merece nem ser citada. Cada vez que eu ouvia a chamada, eles iam mudando. Começou com aquela ideia, ah não, é uma terra desconhecida, vai ter uma comunidade pequena tentando se dar bem. Eu falei, olha, uma cópia do Lost, mas será que é maneiro? Mas Diogo, só uma coisa, quando tava no auge do Lost, tinha um monte de série que tentava pegar carona nessa coisa. Sim. Eu lembro daquela 4400. Essa é terrível, cara. Mistério, assim. E na época não tinha muita opção, né, cara? Eu fui começar a ver essa e ainda entrei na onda um pouquinho. Deu uns 5 episódios, né? E tinha também uma que chamava, acho que, O Evento. Sim. Que eu não sei nem se... Eu não sei se a série em si tinha alguma coisa a ver. Mas a propaganda era muito querendo ser Lost. A vantagem dessa série, que eu achei que ia ser legal, é que ao invés dela focar na parte Lost cabeça, que não tem como fazer, porque era tão cabeça que nem os próprios produtores, né, e escritores da série conseguiram lidar com isso, eles resolveram focar mais na parte aventura. Então eles fizeram uma parada assim meio boba, assim, que eu respeitei, sabe, a falta de pretensão. Eu achei interessante, sabe? E cara, quando eu fui assistir, eu acho que é por isso que eu tomei tanta irca. Eu não consegui passar dos 10 primeiros minutos, porque nada tava certo. Caralho. Nada. Basicamente, vou explicar a história aí pro pessoal que tá se roendo de curiosidade, né, vocês ouvintes, que é a respeito de um pessoal no futuro, a Terra está fodida, eles estão vivendo tipo uma colônia escrota, e eles descobriram, era um preceito interessante, assim, descobrir uma forma de viajar no passado e voltava pra um desses períodos Cretáceo, o Cetáceo do cara, que isso, o Elo Perdido, pô. Brasil. Sim, mais ou menos essa ideia. Porra, o Elo Perdido era maneiro. Só que ao invés de ser um negócio assim, encontrando dinossauro, pelo que parecia que a chamada ia ser, era um negócio mais focado na comunidade tentando se dar bem. Aí de repente ia ter um dinossauro a cada 20 episódios. Então, pô, parecia que ia ser tipo um Lost, mais pé no chão, sem tanta ambição. Só uma coisa. Você já falou o nome da série? Não. Esse é um cara que gosta de criar um clima, né? Cara, a série chama Porra. Terra Nova. Pô, isso é novela da Globo, né, não? É, tinha o Thiago Lacerda e a Ana Paula Rosa. Mas enfim, gente, não... Não, na boa, assistam os 10 primeiros minutos. É um cara que, o herói da série, ele tá tentando fazer uma criança que não era pra existir, roubar o lugar de um povo que devia estar lá. Ele tá trocando um povo inteiro por uma criança. Ele é o herói da série. Nossa. Não. Puta que pariu. Ou é muito errado. Assistam, vale a pena. É tão ruim que vale a pena. Muita gente acha que vai me malhar agora, porque é uma série classe A. E inclusive eu já gostei muito, só que um dia minha ficha caiu, cara. É Mad Men. E eu comecei a assistir Mad Men justamente porque o criador é um dos roteiristas do Soprano, sacou? Eu falei, caralho, faço ideia, isso deve ser muito foda e tal. Aí comecei a ver, pô. Eu nunca vi Mad Men. Bem produzida pra caralho, tem uma trilha sonora muito foda, ambientação de época. A época dela é muito interessante, que é sobre os publicitários de Nova York nos anos 50, 50, 60, sei lá. Então aí tem um monte de coisa que vai entrando na história, tipo a libertação sexual, vai falando sobre esse período da história, sobre a ótica do Don Draper, que é um gênio da propaganda lá. E, cara, tem a Christina Hendricks na série, sacou? Teoricamente, não precisa ter mais nada pra você assistir um programa além da Christina Hendricks. Só que uma hora caiu minha ficha e falei, cara, o que que tem nessa série além de gente elegante fumando? Sério, não tem nada. Tem episódios e episódios que, se você for resumir o roteiro, é isso. Pessoas fumam em ambientes bonitos, sacou? É, mais uma série que eu não assisti nenhum episódio. Eu não faço ideia do que seja. Eu também não. Pô, e eu gostava tanto, cara. Tipo, terceira temporada tava eu assistindo, mas um dia eu tomei uma irca tão grande daquilo, cara. Caralho, é uma merda desse tamanho. Você chegou na terceira temporada. Mas é que tá, não é uma merda tão grande. É isso que eu tô falando, sacou? Pra fama que essa série tem, pro tanto que ela é idolatrada, e que inclusive eu fazia parte, eu fui ver, eu acho uma série sem substância, sacou? Tem coisas interessantes, assim, mas não acho que justifique uma série inteira sobre aquilo. Se fosse uma, tipo assim, 10 episódios, eu teria ficado muito bem. E ela é uma série muito sisuda, sacou? Tem um senso de humor, mas é pouco, então eu não costumo gostar quando a parada é muito, se leva tanto a sério assim, não, sabe? Mas eu tenho maior curiosidade. Vale muito pelo John Hamm, cara, que o protagonista lá, que ele é um puta ator, sacou? E foi descoberto nessa série. Eu acho ele um cara carismático pra cacete. E claro, vale a pena pela Christina Hendricks, né, pô? Mas nem assim eu consegui continuar, cara. A minha série mais detestável... Que nota musical foi essa, né? Oi? Ele gosta muito de falar cantando, cara. A minha noite. A minha série. A minha série. A minha. A minha. A. Que isso, gente? Então, a minha série mais detestável, a gente já comentou aqui em alguns programas do Mimimi pra trás, que é a porra do Game of Thrones, cara. O livro é tão maneiro e a série é tão merda, cara. A série é tão... Ali foi o ponto que pra mim a HBO errou, cara. Ali a HBO entrou e começou a priorizar mais o peitinho do que a história. Saldanha, você tá esquecendo uma coisa, cara. True Blood é da HBO também. Essa daí eu nem nunca vi, mas... O grande erro foi esse, cara. O Game of Thrones tinha toda uma coisa pra ser maneiro, porque o livro é bom. Na primeira temporada, você ainda tem assim, não, mas eles tiveram ali uma restrição orçamentária, não deu pra mostrar tanto a questão dos lobos. Você aceita. Na segunda temporada, eles começam a jogar. Eu assistia isso com a minha senhora e eu lembro que, assim, tinha pontos que tinha que parar pra tentar fazer uma recapitulação, porque se você não tivesse lido o livro, você não entendia o que estava acontecendo ali. Era muito jogado, era... E mostra peitinho, mostra diálogo no puteiro, porra. Não, eu já falei, um dos meus problemas com essa série é isso que o Saldanha falou, cara, mostrar peitinhos. Eu não tenho nada contra mamas femininas, você que gosta de outras palavras que eu uso. Sim, mamas. Serem exibidas na TV. Mas então que sejam grandes, né, cara? Porra, já vai fazer coisa pra pegar adolescente? Já tem que ficar um negócio parecendo filme brasileiro dos anos 70, porra? Contrata as mulheres mais, né, mais saudável, porra. Não, e porra, pelo menos arruma um pretexto pra mostrar, não... A gente tá aqui lutando contra essa tribo de amazonas que são todas de teta de fora. Beleza. Agora, não bota um cara fazendo monólogo enquanto um monte de mulher de peito de fora anda em volta, não. Isso, isso é muito ruim. Ruim, cara. Uma coisa muito engraçada é que nos livros do Game of Thrones, o Mindinho não é um personagem que tem capítulos, né? Você nunca vê sobre o ponto de vista dele, pelo menos até onde eu li. E na série, cara, quem olha acha que o cara é o protagonista, sacou? Só dá aquele cara dentro daquele puteiro com aquela luz cor-de-rosa e tal. Eu acho aquilo meio brega, sacou? Mas defenderam um pouco a série, Saldanha. Eu acho que Game of Thrones, na sua plenitude, o livro, é inadaptável. Claro. É uma história tão complexa, cara. É uma série que tem mais de 200 personagens que são relevantes pra história, assim, sabe? Então, eu acho que eles até fazem um bom trabalho, assim. Os atores são bons e tal, mas realmente... Aí é que tá, Salimena. Porra, O Senhor dos Anéis é um livro lá dos anos 30, 40, e nego foi fazer a adaptação em 2002. O Game of Thrones é um negócio de agora. Porra, não dá pra adaptar com esse orçamento, não dá pra adaptar em 20 capítulos. Então não adapta, porra. Espera ter condições. Não, pô, faz um negócio meia boca, porra. O Senhor dos Anéis, pra um cara bom de síntese, o cara dá pra transformar numa história pra criança dormir, sacou? Tem poucos acontecimentos, apesar de ser livros grandes e tal. Game of Thrones é um... Cara, nem quem lê o livro entende a parada inteira, assim, de tão aí complexo que é o aí, negócio. Aí, já fazendo um gancho pra um episódio muito no futuro, pra isso que serve a novela. Vocês querem muito novela, né? É, o Game of Thrones é um novelão, né, cara? Aliás, várias dessas séries que a gente tá falando tem um esquema meio de novela, assim, né? Agora, só posso falar uma coisa? Os senhores encheram meu coração de orgulho. Ninguém falou de Walking Dead. Ah, mas aí é chutar cachorro. Ô, cara, que bom que você lembrou, viu? Pelo menos eu vou ter um tempinho pra mandar os ouvintes que gostam dessa bosta tomar no cu deles, cara. Agora, peraí, vamos só falar uma coisinha aqui que eu acho que é legal falar. Que essas séries que a gente tá falando, gente, por exemplo, as que a gente não gosta. É claro que, sei lá, aquele The Vampire Diaries, ou sei lá o que que é. É claro que isso é pior do que tudo que a gente falou aqui. Sim. Não, Saldanha deve achar Game of Thrones pior. Sei lá, hein? Não sei, gosto de grossas coisas assim. A gente não tá falando as melhores ou as piores de uma perspectiva técnica, não. A gente tá falando, primeiro, do nosso coração. Vamos chutar o cachorro mortaço. E segundo, do coração mesmo, né, cara? Você vê, tem várias... California Cage, pra mim, é uma série 9, nota 9. Eu tenho várias séries notas 9. A gente falou do que a gente queria falar, né, cara? É, tem isso também, assim. Eu me identifico com California Cage porque eu gosto dessa parada de escritura, eu acho maneiro e tal. Mas, poxa, eu não acho que California Cage seja a terceira melhor série que eu já vi na minha vida. Não, não, calma aí. Você tá desdizendo o que você disse há meia hora atrás, porra. Leitura de e-mail. Mais uma leitura de mês do Mimimi, dessa vez referente ao episódio número 12, que é o Etiombo. Vocês gostaram do nome que eu botei no episódio? Foi bom, foi bom. Esse homo aí... Etiombo não é esse homem, né? Tipo, ex-homem. Isso? Olha, mas que... todo mundo fala latim aqui. Todo mundo aqui é o papito, então, do latim. Papitos. Antes da gente começar a leitura de e-mail mesmo, eu queria mandar... uma dedada no rabo de todo mundo que ficou enchendo o saco do sotaque que a gente fala academia. Gente, são duas coisas diferentes. Academia é aonde você vai pra malhar. Academia. Academia é um colégio que tem Juiz de Fora. Isso. Todo mundo sabe disso, porra. O pessoal fica criticando sem ter conhecimento da causa. Não, eu gostei muito de um camarada que falou hoje no Twitter, cara. Deixa eu até ver quem que foi aqui que tá aberto. Foi o... Ó, já tem umas novas mensagens aqui. Bombando, tá bombando o Twitter, hein? O cara sumiu da lista de e-mails, ele tinha começado a seguir a gente hoje, mas eu acho que ele cancelou essa coisa. Na nossa caixa de e-mail, o que que tem aí? Então, na nossa caixa de e-mail tem uma mensagem do nosso amigo Ricardo Capelano, que sempre falou... Ele, né? Obrigado por manter essa caixa viva, Capelano. É, muito boa a mensagem. Então, ele, resumidamente, ele falou sobre a cagação de regra que existe, por exemplo, de gente que acha que é machão porque usa barba, mas fica pagando não, porque com o rosto tal você tem que usar a barba X. Com o rosto... Então, isso também é coisa de baitola, concordo com ele. Isso tem um nome, cara, isso é hipster. Sim. É aquele negócio, é transformar o bigode em mustache. Falamos. E também fala sobre o quanto é ridículo o contrário do metrosexual, que é o cara que paga de Charlie Sheen, sendo que é pobre. Ah, porra, então você tá seguindo uma tendência que é uma... Você é tão ridículo quanto o cara que tá seguindo a tendência de usar creminho. Então um abração pro Ricardo Capelano. Usar creminho de porra na sua cara. Não um capelano, né? O cara que segue tendência da porra. Aliás, o e-mail do Capelano é bem maneiro, né, cara? É bem grande. Só que a gente tá com a preguiça do caralho de ler esses e-mails. Então a gente vai falar só isso. Um que eu posso falar em sua integridade aqui é do Emanuel... Acho que é Cantanhede que fala? Cantanhede. Cantanhede. Tem isso. Um N? Tem um N. Nossa, eu sempre li esse nome como Cantanhede. Desculpa, Emanuel, vou começar a ler certo agora. E ele diz o seguinte: é um versinho, gente, é uma poesia. Não é uma poesia, na verdade, né? É um poema. Quero ver um programa sobre masculinidade e escreve uma poesia, beleza. Vamos lá. Vou dizer o que acho. Ser homem é simples e banal. Pode ser um ogro sujão, um playboy metrossexual. Ou até gay assumido, mas pra ser macho, caixa alta e negrito, ou até rimou, né, cara? Caralho. Não, peraí, eu não vi rima não, cara. Era pra ter rimado, já que é uma poesia, não é não? Não, não é que ele fez um esquema aqui que é A, B, C, B... Não, mas rola um H aí no meio, cara. Tem não, uma letra aí no meio que não tem nada a ver com as outras, não, pô. Não, o que eu disse é que eu falei, ou até gay assumido, mas pra ser macho, aí eu falei que o macho tá em caixa alta e negrito. E isso rimou com o assumido. Ah, entendi. Entendeu? Tá salvando a parada agora. Aí, a meta. Caralho, é assim, cara. Eu improviso mesmo, cara. Eu sou um poeta. Agora a gente já fudeu a poesia, que eu não lembro como é que é. É, já perdeu. Vamos lá, vou dizer o que eu acho. Ser homem é simples e banal. Pode ser um ogro sujão, um playboy metrosexual. Ou até gay assumido. Mas pra ser macho, só precisa realizar uma ação. Matar barata com a mão. Cara, eu te falo que, acredite se quiser, eu mato barata com a mão, tá? Pode eu falar. Também. Fala vocês dois aí. A gente tem um programa que não foi pro ar, que era o de viver sozinho. E a gente fala justamente disso, que eu morei numa casa que era praticamente a casa do Joe e as baratas. E eu mato barata com a mão sem problema nenhum. Sim, ah, é claro que Saldanha ia falar também. Então, Emanuel, um grande abraço. Eu um dia arranco seu cabaço. Essa é a minha poesia que eu faço pra você. Também mandar um abraço pro Gustavo Schmidt, que a gente não vai ler, não, porque você sabe que a gente não vai ler seu e-mail. Cara, só um detalhe. O Gustavo Schmidt mandou um e-mail, mas falou que não vai ficar ofendido se a gente não ler, porque ele já tomou nos dedos no último mimimi. Você é gíria não, do cara, Sul? O melhor desse e-mail dele, na verdade, é o seguinte: ele fala, não é que ele não vai ficar ofendido, ele fala, não vou ficar muito ofendido, cara. É um ato falho, muito manja-rola, cara. Assim, eu ofendido eu vou ficar, mas eu não vou ficar muito, não. Muita coisa de mulher, né, cara? Isso. Ô, Gustavo, seja homem. Ai, Gustavo, a gente já dedicou. A gente já perdeu o tempo suficiente pra ter lido o seu e-mail, sacou? Então não fique tão ofendido assim. E agora aqui nos e-mails aqui, cara, olha só como é que o nosso mundo é um negócio complexo, né, cara? Tem um spam do bem. Prezados, gostaria de avisar-lhes do lançamento do Guia Interativo dos Anfíbios da Fazenda Rio Claro. Caralho, eu dei muita pala com isso. O cara. CD apresenta 41 espécies de anfíbios típicas do Cerrado e Mata Atlântica Paulista em 164 fotos, 48 cantos, 84 vídeos, 41 mapas de distribuição e textos em inglês e português. Um então, abraço, estamos... Fábio Maffei e Flávio Ubaide. Estamos discutindo vai tá isso. Vai estar o link na postagem aí do Guia dos Anfíbios, eu achei maneiro também. Então vai atrás do Guia dos Anfíbios. E agora o spam do mal. Calma. Antes do spam do mal, mais embaixo nesse Guia dos Anfíbios tem The Interactive Guide of Anfíbios, porque assim, o pessoal que quer saber sobre os... Mas o que são os cantos, cara? Pois é, será que é uma música sobre o sapo? O anfíbio canta? Não, cara, eu acho que o sapo canta. Não, lógico que eles... é, gente. Ele deve ter gravações de quachá diferente. Gente, pô, exato, né? Vocês não viram Spaceballs, não? É, esses bichos tudo canta, cara. Hello, não, my baby, não é canto. Hello, my baby. Será que é preconceito dizer que o quachá não é um canto? Cara, tem tanto cantor aí pior do que o quachá. Não, mas não é anfíbio, não é só sapo. A salamandra emite algum som? Cara, não sei. O axolote, às vezes, quando tava dormindo, ele fala assim, Diogo, vem brincar comigo, Diogo. Vem brincar no aquário, Diogo. Mata ele, Diogo. Eu sei que você quer. Diogo, esse homem que tá em cima de você tá te machucando. Eu vou chorar. Você sabe que nenhum homem jamais machucou. Ele sempre foram muito gentis comigo. Agora o spam do mal aqui, cara. O Rodrigo Silva 592@gmail.com filho da puta mandou um esquema de pirâmide pra gente aqui. Então, como ele curte essa parada, eu venho aqui humildemente pedir a todos vocês que repassem toda a corrente que vocês receberem pro e-mail dele. Rodrigo Silva 592@gmail.com. Calma aí que não foi só ele, não. Tem também... Não, só tem uma vez só a piada. É, a piada não, mas é tem ruim, o Daniel Brito, gente. Daniel Brito com dois T's, 88@gmail.com. Manda pra ele também. No nosso site teve aqui vários comentários, um deles enorme, do Marcelo Copo Sujo do Galo. Ele fica tentando justificar o chapéuzinho é, dele. É, isso é muito engraçado, cara. Olha só um trecho. Ele fala, ó, a parada é a seguinte. Vamos esclarecer uma vez por todas essa merda de história de chapéuzinho. Chapeuzinho é o caralho. O nome desse trem é Chapéu Fedora. E essa porra existe há mais de 100 anos. Aí ele fala o seguinte, que a gente que é macho demais só deve assistir filme do Vin Diesel, mas nos filmes policiais de antigamente isso era uma peça bem comum. Então ele tá querendo dizer que é o seguinte, ele quer usar o Chapéu Fedora e ele quer que isso seja coisa de homem. Mas Marcelo, não dá, né, cara? Não se dá, quer rir, cara. Tem que fazer rir, porra. Não dá. E ele xinga também o pessoal do Juiz de Fora aqui, que fala que a gente só usa camisa de time do Rio, né? Isso, ele fala essa ele bobagem. Ele que a gente torcesse pra Atlético e Cruzeiro, cara. Não, a questão é o seguinte, tem um site que eu e Salimena criamos antes do Mimimi, que se chamava Corneta Diária, e que justamente falava, futebol é aquilo que se pratica no Rio de Janeiro, o resto é simulacro, é É genérico. Mas olha só, ele é o copo sujo do galo. Ou seja, o que, que aconteceu? Esse cara levantou a pedra que ele morava embaixo e saiu depois da conquista da Libertadores. Daqui a pouquinho volta pra lá de novo. Sim. Aqui também no site tem um comentário muito bom do Elton Castro. Ele fala: me impressiona como é possível que o Diogo seja o único músico e tenha um gosto musical tão merda. Ele já falou bem de Backstreet Boys, Bon Jovi, já defendeu Bush, ruim. Bush, né? E fala mal de Chico Sainz e Chico Buarque. O que explica? Bosta. Outro dia vocês falaram que tem um programa gravado que é sobre música e eu tô até com medo desse programa ter o Diogo defendendo o Michael Sullivan. Bom pra caralho. Falou, mas gosto é como cu, especialmente do Diogo. Mas brincadeiras à parte, ele costuma ouvir o programa no carro e como o programa é semanal, ele reescuta bastante e continua achando engraçado. Torce para que a gente continue com um bom trabalho. Muito obrigado, Elton, e a gente compartilha, né, das... Eu, inclusive, também, eu concordo. Com o Diogo. Eu sempre disse que o Backstreet Boys é uma paixão cega, cara. É uma paixão cega, ela só aconteceu. E... Diogo, eu tava no supermercado essa semana... E aí tocou uma música que você pediu pra tocar no programa, Incomplete. Sim, é horrível. Porra, e tava tocando aquilo, lembrei desse na minha hora. Que bosta, cara. Cara, peraí, cara. Eu sei que a parada é ruim, sacou? Não tem defesa, não. E eu até tô falando, Elton, se você acha que meu gosto musical tá ruim, espera pra quando a gente for gravar um programa sobre os prazeres proibidos, né? Os prazeres que não eram pra ser prazer, que a gente vai gravar. Fala que o nome basicamente, da coisa, porra. Guilty Pleasures. Isso. Que vai ser a gente falando... de tudo que a gente gosta, que a gente sabe que é merda gostar, a gente tem vergonha. A diferença é que ao invés, ao contrário do Salimena, do Saldanha, esses viadinhos, de você também, Otto, seu Monjarrola, ao invés de ficar escondendo e ouvindo no quarto as coisas que eu gosto, escondido, eu não, eu falo pro mundo, gosto de Backstreet Boys mesmo, me come, AJ. Beleza, beleza. Mas, cara, o pior de todas essas coisas que você já defendeu, eu falei na ocasião, foi Bush, cara. Essa banda é muito ruim, cara. E olha só, advogado diabo, cara, Chico Buarque, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não sou menininha dos anos 70 pra ficar umedecido ouvindo essas coisas. Não foda-se, Chico Buarque. Eu, assim, eu até finjo que eu gosto às vezes, porque é muito difícil achar uma mulher que não gosta de Chico Buarque. Mas, você sabe, né? Não, não dá, cara, assim, dura 2 minutos. A pessoa começa a pagar pau pra esse imbecil. Chico Buarque, você que escuta a gente direto aí, Chico Buarque, vou te falar na sua cara agora. Cara, você é burro, você fala burrice. Você é um idiota, você não é inteligente. Inteligente é a gente aqui, ó. Um abraço, Elton. Mas é isso, Aldair. Cara, acho que já foi, eu acho que a gente pode acabar com isso aí. Ah, só pode, mais uma coisa, pode. Tem um comentário no site aqui, que é um ouvinte com uma questão pra gente. É o João Lima, ele diz o seguinte: recentemente adquiri um tanto quanto raríssimo par do clássico Onitsuka Tiger Taishi, na cor amarela e preta, mais conhecido como o tênis da noiva do Kill Bill do Tarantino, ou voltando mais do tempo do próprio Bruce Lee, que é o jogo da morte de onde sai essa roupa. Isso é no coisa mais... de macho mesmo, hein? Que noiva veste essa parada, porra. Ah, não, é do Tarantino, foda-se, é mulher, noivinha, mais... você quer dar bunda, é isso? Aí ele fala o seguinte, no mais, é o tênis que dá surra de piroca nos outros. Agora, um questionamento. Calçados como esse fazem parecer que você fornece seu cu? Que isso, gente? Que pergunta é essa, cara? Cara, quer saber se calçado não faz você parecer que fornece seu cu, mas saber o nome do tênis faz parecer que você tem hábito de morder fronha. Eu acho que se você tá se questionando na sua cabeça, cara, você já sabe a resposta, né? Eu não consegui pegar a ligação, cara. Eu fiz a piada aqui da noiva e tal, porque eu faço piada ruim. Agora, falando sério, por que que usar um tênis desse... Que, pô, é um tênis de coleção, cara. Tipo assim, é um tênis hipster. É, um tênis amarelo e preto, mas ele é um tênis, tipo assim, Paco Rabanne, entendeu? Tipo isso. Não, cara, faz você parecer idiota, né, cara? Não faz você parecer gay, usar coisinha da moda. Não, mas não é da moda. Esse tênis deve ser do caralho, cara, porque as referências dele são muito boas, pô. A compra se você quiser. Não, a gente não é pago pra isso, não, cara. A gente não é pago pra nada nessa vida, cara. A gente só paga então os vambora. Outros. Então vambora. É, mas pera aí. Antes de ir embora, o Saldanha mandou aqui o link do tênis. Eu retiro o que eu disse, cara. Se usar, você dá o cu sim. Puta que pariu, que tênis de monja rola, cara. Pô, pera aí que eu vou ver o... Cara, esse tênis parece muito com os tênis que o Cabecinha usa, cara. É isso que eu ia falar. João Lima, vou te dar um argumento, cara. O Cabecinha adora esse tipo de tênis. Agora você faz a sua... É verdade. E, cara, eu não gostei não, pô. Eu tava imaginando um negócio mais street, sacou? Esse aqui é tipo uma chuteira, sei lá, coisa feia, pô. Mas eu acho paneiraço esse tênis, que é tipo chuteira. Ah, credo? Não, cara. Parece que pisou numa merda daquelas amarelas de cavalo, sabe? Caralho, enfim, vamos embora. Só eu gosto de usar camisa de time de futebol e chuteira, o Saldanha querendo cortar o bullying aqui que começou em cima dele agora. Não, eu... Eu não quero cortar o bulhão, eu não quero cortar o programa, eu não aguento mais essa merda. Também. Sabe que eu não aguento mais, Saltan? Eu vou assim. Então tchau, um abraço. Um abraço, até semana que vem, adeus. Tchau. Pronto, pode falar. Eu apoio o cinema nacional. Não, não, mas você tem que falar aqui, é José Vilho, que é o melhor. Ah, aqui é José Vilho. Sim. Ando, caralho. Ah, pra falar? Meu nome é José Vilho e eu apoio o cinema nacional. Fala mais uma, fala meu nome é José Vilho e eu estou no mimimi. Ah. Solta aí. Pode pôr, manda ver. Meu nome é José Vilho e eu estou no mimimi. Muito bom, valeu, cara. Falou. Até mais. Vai ao ar quanto daí, essa palhaçada? Deve ir amanhã. Ah, maneiro. Falou, valeu, até mais. Falou, tchau.